Aqui você dança o que você gosta de ouvir. Príncipe Negro Retrô. Porque aqui nós tocamos pra vocês. A menina da janela fica sempre a me olhar. Olha o retrô a bordo! Eu vou falar com ela. Eu preciso me entregar. Amiga, às vezes as minhas primas. O meu amor. As primas da saudade, é Vanessa. Dá meu carinho pra ela. Vamos junto! O meu calor. As caceteiras. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela, a segurança. Só pra ela, a Luana. É só dela. Vamos juntos. É só dela. Só pra ela. Os amigos do shopping com a gente. É só dela. É só dela. Príncipe Negro. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Vem com a gente, Edilson. O meu motora hoje. Grande amigo Patrício Redrô. Meu amor. Pega a gente. Aí, turista. Dá meu carinho pra ela. É turista, pajé. O meu calor. Bota um pra ela. É o nosso pagodeiro. Ah, é pagodeiro, é? É só dela. É galera do poderoso Tufão Negro. Só pra ela. É só dela. Vamos junto. É só dela. Bora, Jale. Nossa equipe Lambi-Lambi com a gente. Olha o Gabiru aqui com a gente, bem na frente aí, rebelde! Ontem eu vi você. Pô, Martim! Meu sonho, meu sonho. Ontem eu te beijei. Meu sonho, meu sonho é ter você. A nossa amiga Ingrid Bronze, aqui com a gente. É a mulher que deixa as meninas da barquinha. E o retrô! E o retrô! Ontem eu te tocar, seu sonho. Meu sonho, e realizar meu sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos sempre acordando. O nosso grande amigo Jabba, Jels. Por ti eu vou. Marido da nossa grande amiga Índio Bronze. Ele tá no beijo hoje. Alô, Jabba, parabéns, garoto. Bora, GG! Amiga Deus já morando, amiga gente. Aqui no nosso retrô, registrando tudo. Bora, Deus já! Tá retrô. DJ Daniel Pressão. Aí da cremação, amiga gente, a família. A Porto, amiga gente. Na frente. Pra geral. Ser sempre real. João do Marão e a Branca. Vamos juntos. Marquinho. A primeira dela. Está pra viver só pra mim. Vou aos limites. Vou aos limites. Aos limites. Live do Gão, papai. Retrô a bordo. O Maxi, a sua esposa Kelly aqui com a gente, tá sempre no retorno. Obrigado, Maxi. Prazera Vera do Rock também com a gente, Isaías, Renato, toda a galera da pizzaria top. Pizzaria, a melhor pizzaria de Belém do Pará, hein, gente? Baby, baby, a gente terminou. Pizzaria Prime. E agora o que restou? Alô, Renanzinho. Geleia. Alô, Priscila. Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal foi te conhecer. Meu amigo Chitara, dona Adriana. Água gente. O Afonso da produção nem dormiu ainda. O coração é pura verdade. O Big Mecânico também com a gente. E a galera da motorizada. Estão a bordo! Quando estava com você. Bora, Zezé Réu! Tão lindo e seu jeito. Mais réu da Mega Zé. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Olha o velho peso aí. Nunca rolou um peixe frito com açaí aí. Ui! Agora alguém que tem. Alô, galera do velho peso! Um romance a dois. A onda agora é Ritmo! praia do Chope com a gente, valeu! Eu só quero amar, me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Brisa amiga Fernanda da Beatai. As nossas abusadas de azul. Eu te amo. Vem que eu te quero. Meu amor é você. Fala, meu parceiro Cleiton. E a nossa Adidas com a gente. A Diago Adidas, hein? As abusadas do retrô. Aqui elas estão só no charminho. Seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo. Quero me amar. Alô, Deus, Dete! Contigo. Só de camarote, né, Gelson? Ele tá no meio da galera, meu irmão. É mesmo, é? Meu parceiro Ronaldo Plano B. Ele e o seu grande amor, Verô. Porque te amo. Amorce, não, amorce! Vem que eu te quero. Bora! O meu amor é você. Um, dois, três! Verônica, a nossa aeromoça do Príncipe Negro Retrô. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Também com a gente hoje, o Ladinho, o maestro, a minha esposa Jaque Brito, proprietária, e da Boutique DJ HZ. Boutique DJ, Duda e Júnior, organização Jaque Brito. E as meninas da Jacó com a gente. Tem alguém do Pai Sandu aqui hoje? Tem alguém do Clube do Remo aí? Hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no Jerecá. Bora, Jubi! Vanderlei da equipe Pulso tá com a gente! E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim. Grande amigo Cara Jabito! E o seu grande amor Michele que tá no beijo hoje, hein, Michele? Parabéns pelo você, Michele! E vem e vai! Atenção, garçom, cerveja pro nossa, pra nossa família Pop Reza aqui ao lado! Trazer balde, mais balde, garçom! Beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Também com a gente a Vama e Poderosa, a Dani, também com a gente a Carol lá do Veropa. Sangue! E era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Opa! Hot dog do tubarão, oba! E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem. Alô, Brejinha! Meu amigo Max Pirata, aqui com a gente. Você que tiver a fim de comprar um óculos daquele bacana, transado. Olha o Pirata aí no meio, meu irmão. Equipe Lambi Lambi fazem a onda. Pretinha, pretinha, pretinha, pretinha. Bora, Brejinha! Faz a onda aí! Eu vou lhe contar uma história, uma menina. Já até comprei o meu, olha o meu óculos aqui, ó. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecá. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecá. E não me é uma galera, mim, meu. Ficava em cima de mim, só queria jerecá. Também a gente é a nossa família Toca da Santana. E vem lá no meio. E vai, e vem. Alô, Alô, Vizendo, alô, Bruna. Alô, Brena. Abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecá. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecá. Príncipe Negro. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecá. E não me deixava mais dormir, ficava em cima. Nosso amigo Cão Vasconcelo com a gente, o Marcos também da moto. Tá com a gente. E vem, e vai, e vai, e vem, e vem. E vai. Alô, Kelly! nossa fugitiva. Fechada aí as nossas licenças, ela deixa. Crise Fugitiva Digital. Dani Rebelde! Príncipe Negro. Meu amigo Ricardinho, ostentação, valeu, Ricardinho! Meu parceiro Tylon é o cara que está preparando e gravando as imagens de hoje do nosso Retro a Bordo, hein? Com detalhe, a gente vai preparar um DVD desse show de hoje, hein? Se você é careta, fique logo ligado, traficante chegou. Parceiro Gabiru, lá do Mato Gabiru, vem com a gente. Tá pro Gradão, vem, Gabiru. Vamos junto! Se você é careta, fique logo ligado. O Retrô já chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Meu amigo Louro do Velho Peso. Aí, Louro! O homem do açaí com peixe frito, meu irmão. Fica sintonizado totalmente. O que, Dielson? Só coração. Se você é carente, venha ser dependente do natural. Peixe frito com açaí. Esse seu traficante tem amor bastante. Bora, Douglas! Sou traficante. Sou traficante do amor. Ricardinho, ostenta também com a gente. Sou a primeira dama, Ricardinho. Sou traficante. O casal gago da pista negra e Lene. Lene da Natura, sempre curtindo o show do maestro. O Príncipe Negro Retrô. É impossível não dançar com ele. Príncipe Negro. Te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui em Belém do Pará. Posso te ligar agora? Mas já pensei. Já começou? Em te buscar. Aqui tem pato no Tucupi. Aqui tem emoção, pois o meu coração. Bruxa Brigonei da galera do rock. Quer te trazer pra cá. Júnior dos Caramelos. Alô, Minhoca. Pra junto do povão curtir a tradição. Até o pirulito da Chiquinha, minha irmã. De Belém do Pará. Ivanço. Toda a equipe é as Coelho. Também com a gente o Bola S Coelho. Não pode faltar, hein? Não pode faltar. Isso. Tá gravando? Bora! Só te liguei. Tá de Verônica! Pra te falar que eu já cheguei aqui. Grande amigo Loura Bonanza, também com a gente. A dona Suzana. Mas já pensei. Alô, Xerê, alô, Bertinho, alô, Deise. Te buscar. Galera da Ciência com a gente. Aqui tem pato no Tucupi. Galera do poderoso Tufão Negro também com a gente. Aqui tem emoção, pois o meu coração. Bora, Melo! Quer te trazer pra cá. Pra junto do povão. Meu amigo, eu sou Melo. Aqui com a gente o nosso convidado especial, homem do Beatback. Ainda pouco eu tava com ele lá em cima, só relembrando. Aqui tem... Alô, eu sou Melo! Cadê a patroa? Quer te trazer pra cá. Volta pra dançar! Agora você tem Príncipe Negro Retrô. Era tudo o que você queria. Uhul! Bora, Lucas Bijou! Passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti. Não se esqueça. Deixa eu abraçar a galera aqui ao lado. E do ladinho, Edilson, tá aqui com a gente. Não sei. Nossa grande amiga Megalize. Cadê o Jordan? Cadê o Jordan? Por ti. Sabe Deus. Eu menti. Ui, meu Deus. Eu chorei. Obrigado, Simone. Já sofri. César Real na live. Com esse amor. Retrô a bordo. Eu vivi. Tudo em nossa amiga Carol do Vero Peso, tá aqui com a gente. Alô, Carol! Grande amigo FB, tamo junto, FB! Também a gente, a nossa galega, saudade. Também a Bela. As melhores das melhores estão na área. Mais uma equipe que tá fechando com o Retro de Azul. Bora, Ravi. Bora, Renanzinho. Meu parceiro Astro. E a nossa sem noção aqui com a gente, aí, Astro. Aqui no Retro a bordo. Passava, passava, passava sim, uma eternidade te esperando, te esperava sim, a imensidão do meu amor por ti, não se expressar, por ti não se expressar, por ti eu menti, eu chorei, já sofri, Príncipe Negro, eu sim, com esse amor eu vivi. A festa com o Retro é outro nível. Nem adianta comparar. Nossa amiga Carlinha, alô Carlinha! Tá com a gente! Dali Marcelão! Combinita! Meu amigo Glezinha, primeira dama! A gente já tá na Linduína, seu Ceará. Os amigos lá de Maridu, Bezels, estão com a gente desde ontem. Galera lá da Filho Rei Jesus. Olha o avanço da produção. Dona Isabel também com a gente. Alô, Chidara da Humildade. Olha a Dona Adriana. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Bora! Príncipe Negro Retrô. É impossível não dançar. Pedreira e todos os manos da saudade, da Gagé. Um, dois, três! Adivinhou quem ia falar? Bora, Brindo! Toda a galera da Piramanha, eles vão passar por lá, hein, Jess? Toda a galera lá da ilha Piramanha, vão passar bem do ladinho. Guinho não sofre. Alô, Guinho! E o nosso amigo Cláudio já tá aqui no ladinho! Oh. o Cláudio do Quintal e Alexia. E a nossa galera do Cláudio San Sushi já estão aqui. Eu sou. Agora tu é Príncipe Negro, bate no teu peito, vai! É o retrô, eu sei que eu sou. Olha aquele design! Amigo Japona, também com a gente. Okay. Grande amigo Coreia. E toda a família Coreia. Júnior Bota Táxi, galera Large Margarina, Alonso Gorro. Alô, Gabiru! Então você é o cara que arria só de pacote no retrô? Tá com toda a pólvora, hein, garoto? Bora, Bia! Tem muita coisa vai acontecer. Já já do meu parceiro do Engenho Saudade, que hoje vem me acompanhando nessa grande jornada nesse final de semana. Ele é Zuzu! Já já de Edilson, já já de Edilson! Dança da manivela. Assim, ó. Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a Eu fui perguntar pra ela, meu amor, Ingrid Bronze, a mulher da marquinha perfeita. Agora é retrô. Sendo que aqui tá quente, assim. Muito quente, e tu frio. Aqui tá quente, tá frio. Tá só esquentando. Tá frio, pega no dedinho dela, pega no joelho dela, pega na coxinha dela. Só tem mais um pouquinho. Pega no rostinho dela, pega no peitinho dela. Alô, Verônica! Dela. A mulher aranha, meu irmão. Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança da manivela ela tocou. Perguntar pra ela, meu amor. Olha a galera que tá bebendo na boca da latinha, gente. Temos copos do retrô aqui na frente da nossa coroa. Fala com a igreja amiga Vanessa das Primas. Tá quente. Apenas R$5, hein? Tô quente, tá frio. Pega no dedinho dela. Copo lindo, tá, gente? Bela, pega na coxinha. Galera que não gosta de beber na boca da latinha. Temos copos do retrô, hein? Apenas R$5. Bela, pega no umbigo dela. Segura aí! Príncipe Negro Retrô. Joga a mãozinha pra cima aí! Égua do Retrô, amor! Nossa amiga Juliana! Aqui com a gente também, curtindo hoje o nosso retrô a bordo. Alô, Juliano! É o príncipe. Amor, que saudade de você. Vem me ensina a perceber os segredos desse amor. Pequena, quero tanto te dizer que eu não vivo sem você. Um segundo é você. Já começou a gravação. Levanta tudo aí, vai! Bota fogo na minha vida pra aquecer meu coração. Já não temos mais saída, não me diga não. E pra ficar tudo bonito, eu quero ver vocês. Pra ficar tudo perfeito, só quem é filho de Deus, só quem é do Pai Sandu, quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima, sai do chão! Vem direto pros meus braços, quero ter os seus amassos. Galera do Shopping da Guanabara! Sozinho. Galera do Shopping lá da Guanabara da gente. Balança, canta, vai. Príncipe Negro Retrô. A emoção que toma conta da sua noite. Alô, Val, chega aqui, Val. Hoje vai ter show e eu vou esperar por você, meu príncipe que eu quero amar. Então toca pra mim, me faz delirar. O som da galera vai fazer você dançar. Príncipe Negro é um show. Marcelo ele Luiz, velha guarda de Osório, junto com a esposa, lá no Retrô. Obrigado, Luiz. Atenção, Val, da organização. Chega aqui, Val. Príncipe Negro é um show. Ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Banda, fruto sensual. Alô, princesas! Bora, Dani! É a mãezona, né? Parece irmã, rapaz. Com todas. Minha amiga Carol do Pinambá com a gente, um beijo. Alô, Chub, homem delas aí. Pegar na tua mão. É, chutado, é verdade. Alô, Renanzinho. O homem é bom, é? Afonso da produção. Patrão Isabel, obrigado. Sensual, príncipe negro é um show. Ele é quem vai tocar e convida você pra. Sua voz te velhos tempos, Juninho. Bora, bora, Nil. Antes também das bandas de Belém. Luana bailarina, bora. É o calypso paraense. É o melhor ritmo que tem pra dançar. E aí? Pode ser brega ou a Mason Music. É pop som que agora vai tocar. É o calypso paraense. É o melhor ritmo que tem pra dançar. Pode ser brega ou a Mason Music. É pop som que agora vai tocar. O hino das princesas. Bora, Retro! A onda agora é Retro! É hora de calçar o salto 15 e procurar o meu amor. Pra fazer gostoso, lembrar como começou. Gira, gira, gira. Eu vou girando no salão, ele voltou, tá na pista. Eu quero esse negão. Alô, gago da pista negra! E a nossa amiga Lene da Natura aqui com a gente. O meu perfume tá chegando. Porto de Maré. Chegou? Foi lá onde tudo começou. Opa, vou lá. Mas eu sei que não me abandonou. Vem pros meus braços. Vem, princesa, vem! Príncipe Retrô, Príncipe Retrô. Príncipe Retrô é o meu amor. Príncipe Retrô, Príncipe Retrô. Meu parceiro Mirim Explosão. A gente tá do lado do rei do Miguel do Velho Peso, meu irmão. É por isso que o menino tá assim gordinho. É hora de calçar o salto 15 e procurar o meu amor. Pra fazer gostoso, lembrar como começou. Gira, gira, gira, eu vou girando no salão. Ele voltou, tá na pista. Eu quero esse negão. Vou pro Porto de Marés, relembrar e curtir o nosso amor. Vou pro Porto de Marés, foi lá onde tudo começou. Mas eu sei que não me abandonou. Vem pros meus braços, Príncipe Retrô. Príncipe Retrô, Príncipe Retrô. Cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. Ela gosta de farrear. Ela hoje a Kelly está de camarote. Noite. Ela é a rainha do bar. E aí, vai! Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Nossa amiga Deus, do aniversário do hoje, não é isso, Bob? Daqui a pouquinho, teus parabéns. Você vai se entregar. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega, você vai se entregar. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. A onda agora é Retro. E amanhã, segunda-feira, eu te quero. meu irmão? Eternamente, pois não vivo sem você. É a feijoada do Recife amanhã, segunda-feira, no Palácio, hein? Todo mundo convidado. Meu irmão rebelde tá rezando pra chegar essa hora. Que eu te amo. E é tão grande minha paixão. Príncipe Negro. E desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero. Bora, baby. Que eu te quero. Baby. Baby, baby. Juro te amo demais. É a hora da broca, meu irmão. Ainda bem que eu trouxe meu açaí. Obrigado, mundo. Baby, trouxe 5 litros. Quem quiser, cada litro é 50. Sonho provar seu sabor. Sacanagem, dá uma grana. É o que mais quero. Eu sou sincero. Sou louco por você. Mal tu sabe que eu trouxe meu meiote, meu irmão. Ai, moral, moral. Olha o Nil arrebentando. Família Sangue e Coração também trouxe mais dois dedos pro maestro. Eu não fico sem açaí, Jess. Olha a cara do segurança aqui, ó. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Será, mãe? Eu acho que ela está afim. Zé Moreno! Bora, Megaton! Os amigos do Shopping! Tá pensando que tem só cerveja aí, Adeus? Tem açaí também, meu patrão! Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Essa galera que vai estar com a gente amanhã, segunda-feira, no Palácio dos Bares! Bora, Carla! E as meninas da Jacó! Luiz Amigo Gleberson Varejeira! Pelo jeito do o homem dos mamões! Ela gosta de pagode e baiana. Fazendo cheio hoje, hein? Deve estar percebendo que eu gosto de bregas e que lambada. Gerente Vera também com a gente! Homem da Pizzaria Prime, a melhor pizza de Belém do Pará! Meu amor, venha pra cá, deixa de pensar. Pensa numa pizza top, hein, meu patrão. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Não, patrão. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ. Eu vim do Rato da Pedreira, aqui com a gente. Alô, Rato! Agora é fera. Pensei que era o rato d'água, amor. Esse é o nosso brega. Bora, Juvenor! Bora, Jorge! Vem, Luciano! Vem, curtir assim. Vem, vem, balança, vem sacudir e agitar. Aí é Madison. Olha só o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacudinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso brega agora vamos. Deixa a briga, tá aí, tá aí. Esfrega, balança e cadê o homem da curtida? Já? Vou te levar. Pra frente e pra trás, é bom demais. Mas já! Moreninha ou lourinha, eu vou te levar no embalo desse som. Alô, garçom, não deixa o copo secar. Júnior Sobidel, alô, Tiaguinho. Vamos, Bonanje. É louro hoje ou não joguei porque eu nem sonhei, nem dormi ainda. Alô, Loro Manaja! Vai! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Bora, Tati! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo. O Chubi na área, Chubi! O homem do locomotiva! Não faz assim comigo. Não. Bora, Renazinho! Bora, voz! Vamos chamar a gente! O Rafinha! Soltar o Rafinha! Assim, nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Eu amo, vem pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não, oh, me diga ninguém não. Ninguém dorme hoje de novo. Eu amo, vem pra mim. Vai! Bora, Rocinha! Fregues, sucesso. São Francisco. A onda agora é retro. Príncipe Negro. Príncipe Negro Retro, a primeira aparelhagem retro do Pará. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração. Manda um abraço especial, nossa amiga Simone, aqui com a gente. A Simone da Sopa da Cremação tá com a gente. Imaginando onde você está pensando. Pois quero. Oi, Mané! Não paro de pensar. Vai desse óculos aí, mano. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa meu. Meu amigo macho! Vem me abraçar. O homem do melhor áudio do estado do Pará. É aqui, ó. Não me deixa nesse sonho. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar. Conforta essa emoção. Falou, Madé! E Gengila Mix também com a gente. O homem da Ilhabela. Alô, Gila! Não pare de dançar. Você está curtindo. Eu ainda quero mais. Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração que nunca sofre pra ter você. Príncipe Negro. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Se está pensando, pois quero que saibas que eu te não paro de... Bora, Gago! Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Grande Betinho, lindo Betinho. Vem me abraçar, aquece meu coração. Um, dois, três. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa me de muito longe me deixa louca. Eita, americano. Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso. Meu nosso amigo André. A unha doce com a gente, né? Gringo lindo. Te encontrar, gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Lá vem o açaí, rebelde! Eu quero te entregar. Me dá um toque, que eu vou morar contigo em Nova York. I like you, my life. you crazy for me. My baby, I love you. Me dá só um toque que eu vou morar consigo em Nova York. I like it, I like you crazy for me. Ela assume agora, hein? No Oriente, um magadinho conheci. Eu procurava um grande amor. Veja onde eu me meti. Nosso amigo Jackson com a gente. Toda a equipe da Aviação Forte aqui no Retrô. Aí, André! O amigo do Talibã era filha do Pilar. Alô, Paulinho! Cuidado com o mirim pra ir, meu irmão. Não vai deixar de se perder. Na terra do Alibaba, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra, até atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. Queria conhecer onde filmar o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Engenil, saudade! Já já vai detonar no retrô também! Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu copinho de elefante, bateu só! Cheirinho de loucura. Guilherme FB, você tá preta com a gente, o Helder e a Carol também, um abraço! Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Vamos dar amigos. Edilson. Só vou pra cama, pode camisinha. Só vou pra cama, pode camisinha. Só vou pra cama, pode camisinha. Só vou pra cama, pode camisinha. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Príncipe Negro Retro. A emoção que toma conta da sua noite.